Thank you. Salvador, bom dia, Xané 6225, posição Conde nível 180, nossas coisas. 225, direto pelo reporte Del de Destino. Estimativo pelo, direto no Conde Del, 6225. Para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. 1 no 0 no 2, 4.000 direto pelo. Grato, 6225. Bom dia, Gol 961. 961 no bom dia, informação Índia, copia Galeão 360. Prossiga. Autorizado para o Galeão, nível 360, conforme rota do plano de voo, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Perfil de saída da AEL, Leda, após voo direto Irume, após Irume, conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, com o transponder 5455. Está autorizado conforme 360 para o Rio de Janeiro, Galeão. Decola da 10 com curva direita. A saída da Euleda após Goirume conforme a rota do plano. O controle é 1208 e o transponder 5455, é o Gol 1961. Gol 1961 no correto, portão 10, chama para o prospecto, né? Agora. 10012. Confirmando pelo 7. Bom, pelo 4000, obrigado. O outro. Papapá, Lima, Mike Tango, bom dia. Confirme o PAD que encontra-se a pista que decola. Só um instante de coordenação, só confirmando preferência de decolagem inicialmente corredor axé, após em coordenação com controle para uma proa direto para Lençóis. Só um instante de coordenação, Lima Mike Tango. Dois via Mari para 2000 pés, ajuste no 012. Para 2000 pés, via Mari, 012, pode ser 05. Decolagem da pista 107, após decolagem curva direita, seguindo no corredor Axé, Após em coordenação com controle em 120.8, torre em 118.95, aciona 5460 no transponder. Lima Mike Sangue correto, na bata já possui POB. Sente copiado, livre acionar na bata para o táxi, chame a torre em 118.95, ajuste no 012, um bom voo. Voo 961, autorizado, reporte táxi. Autorizado, para cada táxi, 961. A 225, autorizado Duna, 2000 pés, reporte localizador. M-A-225. 225, vai atingindo 4000. 2000, reporte localizador, ajuste no 02. 2000, reportar a estabilizar, 6225. Geral após Mari, voa Duna, desça 2000 pés. Voa Mari, voa Duna, Geral, 99-72, desça para 2000. Para o táxi com 9000. Autonomia 3 horas 35, CO04, alternando para o Rio. Volou 961 no táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118.95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Pátio 1, Índia, 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Sofá, Lima, Mike Tango, bom dia, autorizado o táxi, você posta na interseção para ingresso no 7? Com 865, reduza para mínima limpa. Reduzindo, 80. rodou no 5. 03. Utilizando o ILS com a pista V, chame a 225. 225, chame a torre 19895. 295, bom dia. Geral 9972, autorizado ILS, reporte localizador. Controla localizador, geral 9972. Torre, bom dia, Xané 6225, final 10, baixar a travar. Meia 225, bom dia, livre pouso, pista 0, vento calmo. Pouso autorizado, 10, 6225. Salvador, muito bom dia, voo 191 no ponto 0010, pronto, visual com a Xané. 1961, bom dia, após a aeronave da Avianca na final, a linha mantendo 0. Após a aeronave que pousa, a linha mantendo 0, voo 191. Tangolinho, mantenho no 7. Desça para 2.000 pés. Autorizado ILS, ajuste 190 no 2. 2.000, 1.012, 8.005. Mike Tango livre decolagem, pista no 7, vento calmo. Livre decolagem, o Xané 6225, solo foi os 27, direita 1211. 1211, 6225. Estabilidade geral 99772. Solo, bom dia, Xané 6225, livro, outra na sexta. Xané 6225, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 6225. Geral 9972 estabilizado. Xané Esperão 9972, bom dia, continua a aproximação, Orlando, está livre? Orlando, está livre, federal. Gol 1961, no livre decolagem, piscina 0, vento calmo. Apresentado em falagem, gol 961. Mike Tango, decolar 228, agora curva direita no corredor A7, chama o controle 1120, decimal 8. Sente curva direita com o corredor A7, chamando o controle 208, obrigado, nenhum Mike Tango. Controle Salvador, boa, bom dia, é o tá, linha Mike Tango, decolado 17, curva na direita. Sou Mike Tango, mantendo a linha do litoral, autorizado. Mantém a linha do litoral, Lima Mike Tango. Geral 9972, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, obrigado Rafa. Uno 961, decolou aos 30, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 105, obrigado. Decola da pista 1 no zero, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Intercepta peso no 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, aciona 5465 no transponder. Sou em Salvador, 1865, 3 milhas do GCR estabilizado. 1865, copiou. Reto, reforço quando pronto para o espectro na mesa. Tomar de tango após 2000 pés, autorizado direto, quando possível. Sente após 2000 para livre destino Lima Mike Tango. Dando pista livre? Aguarde. É o 9972, solo 32, direito 1211. Direito 1211, obrigado, Rafa. 9972, bom dia, taxi Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador, posição prevista 5, Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3. Bernardo 73, voa Ituna, desça 2010, ajuste no 0 no 2. Controle de Salvador, 1093, bom dia. 1093, bom dia, Via Ponte, Beto para 2003, ajuste 2012. Via para 2012, com 1093. 1961, chame o centro, Recife, frequência 325. Rubel, 961. Ligou 961, não mudei a frequência. 1251, alterna 13325. Centro 1251, 3325, bom dia. 4 direito no 211. 211, né? Boa noite, 65, táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, 865. O Mike Tango já tem estimado de pouso? Afirmo, 09 30. Certo. C5973 autorizado ILS, ajuste no 092. Autorizado ILS, ajuste no 092. Controle, o Leão Maestrando apresenta para alternar. Ele vai se propondo para Serra Ruiz, novembro Bravo, Luiz Eduardo Magalhães. Gente, copiado. Uma Mike Tango controle? Pode confirmar o estimado de pouso, não? Agora o estimado de pouso será 1.40. É isso. Um 093, DSV, autorizado LS, número 2, ajuste no 012. Tá livre, LS, igual 1093, DSV. Lima Mike Tango, está a 37 milhas agora. Está livre a frequência, frequências do centro para serviço de informação e alerta. Um 2685, alterno 260. Azul 4040 autorizado, reporte táxi. Tráfego Salvador, da 3153, autorização Galeão, nível 3.80, informação de dia. São 3153, pré-aprovado 360, copio, aguarda coordenação 38. Copio 36. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, voa direto Irume, após Irume, conforme rota do plano de voo. Controle em 1-20.8. Transponder 5466. Está 3153, autorizado para o Galeão, nível 360. decolando a pista 1-0 com a primeira curva direita na saída da Elta em São Leda, após Leda vou ir 1, intercepta a Fernanda Ribeiro 857. O controle em 1208, transponder 5466. São 3153, correto, portão 2, chama para um pushback, se não me engano. Chama alta, 3153. Ô, Wilson! Passando externo, baixando trabalho. Passou Duna, chama a torre, 1895. 1895. Rio 5973, bom dia, livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Livre pouso, 5973. Hugo, 1093, pode voar DCT Duna? Foi exato. Obrigado. Tem uma Mike Tango na escuta ainda do controle? Azul 4040, 76, galhão. Azul 4040, táxi via Índia até o ponto de espera, pistão no zero, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no zero no 2, em bom voo. Papá, papá, Lima, Mike, Tango, 1215. Papá, papá, Lima, Mike, Tango, controle, Salvador. E 5973, salvo 449, 1211. Chamar o 211, obrigado. Alô, Salvador, Rio, 973. E 5973, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista meia dúzia. Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia. ILS 1093. Salvador, Zan 3153. Cancelamento da posição e posterior pushback. No 02. Zan 3153, solo ciente, reporte quando pronto para o push, o ajuste no 0 no 2. Ciente, Zan 3153, vai chamar para o push, ajuste no 0 no 2. Recebe. Oi, Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Avisa cargo 6570, voe Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 2. De Salvador, bom dia, Azul 4040. Azul 4040, contato radar, suba 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, 4040. Macho, prossegue Juliette Alfa novamente para ingresso naquilo. É, a gente pode fazer o backtrack, se quiser, depois do federal aqui para voltar. Gente, um no Romeu, então atento ao sinalizador, ok? Tá, um no Romeu. Gol 1093, do solo 254, direito no 19. Direito 19. Afirmo, reporta táxi, Tan 3153. Tan 3153, autorizado. Solo Salvador, bom dia, gol 1093, Gol 1093, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10. Salvador, bom dia, Zan 3890, está no portão 6 dúzia, ciente da Índia para autorização Recife. Então, 3890, autorizado para Recife, nível 330. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju, conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5502. Está autorizado então Recife, nível de voo 330. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda na Puca, Jamo, Caju. E após a Zulu 1-7. 1208 é o controle, 5502 é o transporte, então 3890. Então 3890 correto, portão 612, chama o trânsito de pushback, se não me engano. 3890. 40, chama o centro Recife, frequência 1260. É a primária, poderia confirmar? 260. 260, 4040. Salvador Azul 4040. Siga. Negativo contato com o centro 1260. Teria uma alternada? 1288 e 1251. 1288 e 251, grato. Então 3153, táxi via Índia até o ponto de espera pistão 90, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 012, um bom voo. Gente, tá 3153, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da 90, torre 118,95, ajuste no 012. para cá, 1657, velho autorizado ao final do ILS, e reporta no localizador. Autorizado ao procedimento aqui, 2, reportando no localizador, 1657. Salvador 3153, autorizado ali, Nicolás, visto no zero, vento calmo. Sim, Nicolás, 1150, 3153.